você sempre será. Se declare antes que o mundo acabe. Afinal é pra frear ou acelerar. Só um sorriso vai desarmar essa guerra. Só queria nos blindar pra brindar meu amor por nós. Mas parece que não diz a tu, não diz a tu nada. O que foi acontecer vai saber por quê. Então atrai a luz pra acender o incenso e trazer o bom senso pro nosso caminho. Seja como for, seja como for, com bons momentos e sentimentos eu vou. Seja como for, seja como for, com bons momentos e sentimentos. Você sempre será. Se declare antes que o mundo acabe. Afinal é pra frear ou acelerar. Só um sorriso vai desarmar essa guerra. Só queria nos blindar pra brindar meu amor por nós. Mas parece que não diz a tu, não diz a tu nada. Seja como for, seja como for, com bons momentos sem ressentimentos eu vou. Seja como for, seja como for, com bons momentos sem ressentimentos eu vou. Quando você puxou a felicidade pra fora, o que eu fiz foi me desarmar. Dando um mergulho no mar pra acabar com essa guerra. Então eu vou me aventurar.